Visa Libera descendo do firmamento. Visa Libera descendo do firmamento. Um batalhão de jumento vinha tocando corneta, mais de 100 anjo perneta celebrando um casamento. Vem pra fazer negócio de confiança. Vem pra fazer negócio de confiança. Pra ver pesar na balança, 5 velho não dá 1 quilo, mais de 100 gramas de grilo no bucho de uma criança. Zé Limeira sambas maracatu. Zé Limeira sambas maracatu. Escuta o que eu digo a tu. Era rato, cobre, gia, sapo, tica, cutia, gogo, coisa, curu. Esse fala, sabe, deu caos, caos. Zé Limeira sambas maracatu. Zé Limeira sambas maracatu. Cor de jumento era azul, tinha juiz macaco, veneno comer de rato, tinha chifre gado. É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar. É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar. Bota uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro. Bota aposta pro dinheiro pra ver o povo ficar.